Mark, authorization. Taxi, via Fátima, aqui Juliette, Alfa, chama no ponto de Pera Pronto, chama de São José, no 5-3075. 5, Victor 245, chama do 08, por favor. 308, obrigado, excelente dia, bom Natal, Intercept. Controle Salvador, bom dia, o Xenero 6075, passa 2000 para 380. Xenero 0751, do Patrão de Radar, segundo para o menino de bom Alfa, Lima 23, décima 8. 3 já confere baixo pra costa, pra barreira sair da Momo. Bravo, taxi Juliette, Alfa, ponte Pelé, ponte pronta, altimetro 905. Agora liga a cola, uma centena com 8 nós, posso ver. Passarinho 208, controle da Solos 14, bom voo. 208, passarinho 2220, obrigado, bom Natal aí, feliz Natal, aliás. Igualmente, mano. Bom dia, passarinho 2221. Passarinho 2221, bom dia, contato radar. Se você quer solicitar para o nível de voo 980, até o 2021, autorizado direto com o voo. Após 10 restrições, após 2000, direto com o 2221, possibilidade de coordenar quando possível uma direto do céu. Muito obrigado, 2221. Celera 225, complete sinal, transmissor 2118 do sinal 95. Bom dia, gostaria de explicar da chegada Bonte, deixa para dois locais a lista na 025, autorizado sinal elétrico 30 com possibilidade. Recorrido 2221, Alexandre Luiz Cristo, 1223-8, Alfa 1226-0.